Álvaro Lucas Lima, conhecido no mundo dos games como Alvarol, era uma criança prodígio no universo dos jogos online. Com apenas 12 anos, ele já era uma verdadeira lenda no Transformice, Minecraft e outros jogos multiplayer. Morador de Recife, Pernambuco, Álvaro vivia com seus pais e sua irmã mais velha, que sempre o incentivava a explorar o mundo digital.